Aquele réu estremecia diante do rei, e o rei era muito severo. O rei considerou aquele réu um criminoso perigosíssimo, ainda que ele dissesse: Majestade, de fato, cometi o crime, mas não foi intencionalmente, foi sem querer. Mas o rei, sendo muito severo, deu a sentença de que no final do mês, aquele homem deveria ser pendurado na forca para exemplo de todos os criminosos, para que ele, morrendo publicamente, fosse um exemplo para todos os que se atrevessem a agir de maneira errada. E o réu suplicou, pediu ao rei que mudasse aquela sentença. Mas o rei disse: Guardas, levem-no! E os guardas arrastaram o réu até o calabouço. E ali ele ficou esperando, dia após dia, que chegasse o final do mês, quando então morreria. Porém, na véspera da execução, o rei, juntamente com o príncipe, que era um bom moço, um moço de bom caráter, de boa índole, o rei foi até o calabouço levando o príncipe ao seu lado. E o príncipe ia ouvindo tudo o que o rei dizia. O rei dizia: Meu filho, um dia você governará e eu quero te ensinar como que devem ser tratados os criminosos. E o príncipe dizia: Sim, meu pai, eu quero aprender a governar, quero aprender a ser justo. E o rei foi conduzindo o príncipe até a masmorra, aquele lugar úmido, escuro, tenebroso. E ali estava o condenado, de barba crescida, despenteado, cabelo sujo, as roupas maltrapilhas, numa cela que fedia. E quando o condenado viu o rei se aproximando, ele se pôs de joelhos, um sinal de reverência. Mas o rei era muito duro. O rei não quis receber aquela reverência, não. Então, o rei foi dizendo ao príncipe: Meu filho, quem faz tem que pagar. Se a pessoa comete um delito, tem que cumprir a pena. E você tem que aplicar a pena com justiça. Este homem amanhã receberá o justo castigo, morrendo na forca. E o condenado continuava de joelhos dentro da cela. E o príncipe olhava para o condenado, mas olhava também para o soldado que estava ali do lado. E o soldado tinha um mosquetão, aquela arma de fogo antiga, primitiva, o tataravô dos rifles. E ele estava impressionado de ver aquele mosquetão na mão do soldado. E ele se aproximou do soldado e começou a mexer na arma. E o rei ia falando com o príncipe, mas ele estava agora mais interessado no mosquetão. E o soldado, por sua vez, deixou que o príncipe mexesse, porque afinal de contas já era um rapaz de 17 anos. Mas aí o príncipe, segurando aquela arma de fogo, aquele mosquetão, sem querer apertou o gatilho. Apertou sem maldade e deu aquele estrondo no porão da prisão. E o chumbo saindo, aquela carga de chumbo, atravessou a cela e atingiu o ombro do condenado que estava ajoelhado. E o condenado caiu por terra, deu um grito de dor. E o rei quando escutou aquele estrondo e viu que o tiro tinha partido do seu próprio filho, disse: "Meu filho, eu te falei para ser justo e não para fazer justiça com a sua própria mão. Mas papai, eu não atirei de propósito, o tiro escapou." "Não é verdade. Você quis fazer justiça com a própria mão. Meu filho, você é um criminoso." "Mas papai, eu atirei sem querer, o tiro escapou, eu não tive a intenção." E o rei dizia: "Não importa, você vai ser condenado também, não importa, a lei é igual para todo mundo." Foi aí que aquele réu ferido, sangrando, vendo o príncipe chorar, disse: "Majestade, eu estava observando o menino. Ele não fez isso de propósito. Eu sou testemunha que o tiro foi sem querer. Majestade, eu lhe suplico, perdoe o seu próprio filho." E quando o réu começou a interceder daquela maneira, o rei foi tocado por tão grande coração e bondade, e o rei se compadeceu tanto do príncipe quanto do réu. E o rei disse: "Está bem, eu vou ver o que vou fazer." Aparentemente ele continuava durão, mas no seu coração tinha entrado o apelo do réu em favor do seu filho. E aquele rei, sendo a autoridade máxima, determinou que a sentença de morte do condenado, que era morte por enforcamento, fosse mudada para alguns meses de prisão. E depois ele fosse solto para viver como um cidadão honesto, porque o rei tinha percebido que aquele réu era de bom coração, possuía um caráter nobre e merecia o perdão, principalmente porque tinha perdoado a agressão do príncipe. Assim como ele perdoou o príncipe, ele também tinha o direito de ser perdoado pelo rei. O rei ficou pensando: "Será que eu, a majestade, será que eu, a autoridade máxima desse reino, serei pior do que um condenado? Será que um condenado pode perdoar o príncipe e o rei não pode perdoar o condenado?" E o rei resolveu então comutar a pena de condenação para uma prisão suave, que foi cumprida em poucos meses e acabou pondo em liberdade aquele que estava condenado. Você pode acreditar que no mundo espiritual é assim mesmo que funciona. Jesus Cristo ensinou isto em diversas ocasiões. Se você perdoa, você se torna digno de receber o perdão. Jesus Cristo uma vez contou uma história que nos mostrou claramente que todos os que estão na face da terra são réus do mesmo juízo. Terão que prestar contas ao mesmo rei. E o rei está sempre disposto a perdoar, mas ele só perdoa quando nós também perdoamos. Veja o que Jesus disse, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 23. Preste atenção. "Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10 mil dinheiros. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava o rei, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o rei daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves! Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao rei tudo o que se passara. Então o rei, chamando a sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, disse o Senhor Jesus. O rei entregou aquele servo aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. E Jesus, contando essa história, concluiu dizendo: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Nós somos réus, nós somos devedores, nós, todos nós, ninguém escapa, todos somos condenados. A Bíblia diz que todos pecaram e que todos carecem da glória de Deus, da misericórdia de Deus. Você precisa de perdão, o teu vizinho precisa de perdão, o teu inimigo precisa de perdão, todos nós precisamos de compaixão. Se você, que precisa do perdão de Deus e quer este perdão, se você, perdoado por Deus, não perdoar os teus inimigos e os teus devedores, pode ter certeza que o teu perdão será revogado e você será finalmente condenado, condenada. Por isso, veja o exemplo desta ilustração do reino de Deus e da parábola que Jesus Cristo contou. E perdoe, porque ainda que você seja digno de condenação, ao exercer o perdão em favor do teu semelhante e até do teu inimigo, o grande rei se compadecerá da tua bondade. Verá que você tem bom coração, caráter nobre e que você é misericordioso. E Deus pensará da seguinte maneira: se este pecador, se esta pecadora, se este ímpio, se esta ímpia é capaz de perdoar, quanto mais eu, o rei de toda a terra. E eu te digo, se você perdoar, depressa, o grande rei lhe concederá também o perdão que te conduz à vida eterna.